sofre reumatismo, ai, São Gonçalo é curador. São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo vem do céu, ai, pra quem sofre reumatismo, ai, São Gonçalo é curador. Gonçalo do Amarante, casamenteiro das velhas, não casaram enquanto moças, ai, muito mal fizeram elas. São Gonçalo do Amarante, casamenteiro das velhas, não casaram enquanto moças, ai, muito mal fizeram elas. São Gonçalo do Amarante, protetor dos violeiros, venham beijar São todos violeiros, venham beijar São Gonçalo, que é santo casamenteiro.